Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos trechos de Permanecendo na Videira. É um material que, olha, tenta responder uma pergunta bem profunda mesmo. Como é que a gente encontra nossa identidade e propósito em Cristo? Vamos dar uma olhada juntos nos pontos principais, né? O ponto de partida que o material traz é uma metáfora. Bem central, sabe? Tirada lá de João 15,5. Diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Parece que tudo gira em torno disso, né? Então, nossa missão aqui é tentar entender o que esses escritos querem dizer com permanecer nessa videira. E como essa conexão, segundo eles, pode, realmente mudar a vida da gente. Exatamente. E essa metáfora ela não é só, assim, uma figura bonita, né? O texto usa isso para definir a base da identidade mesmo. A fonte descreve quem crê como filho amado, redimido, alguém que tem o Espírito Santo habitando. É uma identidade que a gente recebe, né? Dada. Mas o interessante é que não é apresentado como algo parado, estático, sabe? Isso, eu notei isso também. Não é uma identidade passiva, né? Os trechos ligam essa identidade direto a um propósito bem ativo: amar, servir e um ponto que o texto bate bastante na tecla, produzir frutos que permanecem. Então, ser um ramo significa agir, gerar alguma coisa. Perfeito. E essa ação, ela vem de uma transformação interna. Tem aquela passagem de 2 Coríntios 5,17 que é citada para reforçar isso. É nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que os escritos sugerem é que essa nova identidade não é só um rótulo, sabe? É uma fonte de poder real, assim. Uma mudança fundamental e que continua acontecendo na pessoa. Uma mudança que, pelo que eu li, traz uma força diferente para encarar a vida, certo? Como é que o texto liga essa ideia de permanecer com a resiliência do dia a dia? Sim, a ligação é bem direta. Permanecer nessa visão que eles apresentam não é para ser um peso, mas sim a fonte da alegria e da força. É nesse contexto que entra Filipenses 4:13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ideia é que, estando conectado nessa videira, a pessoa acha capacidade para florescer mesmo no meio das dificuldades. E tem também uma noção bem forte de graça, viu? Mesmo que o ramo, sei lá, tropece ou fale, essa conexão oferece um caminho para se restaurar. Entendi, faz sentido. E sobre esses frutos que permanecem, o que seriam esses frutos na prática, segundo o material? Olha, os escritos apontam para aquelas qualidades de Gálatas 5, sabe? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São apresentados como uma evidência visível, natural, dessa ligação com a videira. Não é algo forçado, mas que brota dessa relação de depender e ser nutrido, entende? E a ideia de permanecerem sugere que são qualidades que duram, que marcam a vida da pessoa e acabam impactando os outros também, né? Legal. E parece que o material não quer só apresentar as ideias, mas também fazer a gente pensar, né? Fazer uma autoavaliação. Quais são as perguntas que ele levanta? Sim, tem um convite para refletir. Os trechos sugerem perguntas tipo: essa conexão com a videira é real na minha vida? Sabe? Tenho uma consciência da presença de Cristo no cotidiano? Que tipo de frutos eu estou produzindo? Tem áreas que ainda precisam ser tocadas por essa transformação, por essa luz? São perguntas bem diretas, assim. Propostas como um espelho para quem está lendo avaliar a profundidade dessa conexão que eles descrevem. É interessante como o texto equilibra esse chamado para refletir, que pode ser até um desafio, né? É, com uma mensagem bem clara de esperança, não é? Sem dúvida. Apesar de incentivar esse autoexame, o tom no final é de acessibilidade e esperança. Os escritos reforçam que a porta para essa conexão, ou até para reconexão, está sempre aberta. Citam João 1:12 para lembrar que aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, não é algo restrito, mas um convite para todo mundo. Segundo a perspectiva deles, a possibilidade de começar ou recomeçar essa jornada está sempre ali. Então, para resumir o que esses trechos mostraram para a gente, a ideia central é que uma identidade firmada em Cristo, como está descrita aqui, não é só um conceito. Ela leva uma vida com propósito, com resiliência e com resultados concretos, os tais frutos. E tudo isso, claro, depende dessa conexão vital com a videira. Inclusive, a oração que vem junto com o material foca justamente nisso. Pedir firmeza para permanecer, capacidade de dar frutos que glorifiquem a Deus e confiança no plano dele. Exato. E para deixar algo para a gente pensar, voltando naquela ideia forte de 2 Coríntios 5,17, sobre ser uma nova criação. O texto dá muito peso nisso. Se alguém realmente internaliza isso e vive a partir dessa identidade renovada que os escritos descrevem, que tipo de mudança prática a gente poderia esperar ver? Como isso apareceria nas interações do dia a dia, na forma de enfrentar os desafios ou até no jeito de organizar a rotina? O material não detalha, mas deixa essa semente para a gente refletir, né? O que significa concretamente viver como nova criação? Fica aí a pergunta.